Bruno Zero, aguardando chegada a Mari. Ok, a prova de onda, aguardando a Mari. Nós já achamos a posição aqui, obrigado. Deixa eu ver. Z-Park Transition. Pecado 4070. Avistado, autorizado pouso da pista 1-0, 070 graus, 1-0 nós. Azul 4070. Tive pouso 4070. Roger. 3000-1009, Condor 23. Até 3000 na Mário, Condor 23. Objeto 5723, controle, desce, mantém 4000, a última entrou no 009, direto de TAP. TAP 4000, com 69, copiado, 23. Passa 1-5-0. Chame centro Recife na frequência 1-3325. Boa noite, TAM 3603. 3325, boa, TAM 3603. Chame 6310, posição onda, intercepte chegada a mar e desça e mantenha 5000 altímetro no 009. O chame 6310. Ok, passou onda e voando agora a Mari, descendo para 5.000. Nós passamos onda um pouquinho abaixo do mínimo aí, ok? Porque quando nós temos a inserção da posição onda, ela saiu sem os constantes, ok? Sem problema. A Mari a gente vai cumprir 5.000. Azul 4070, no solo 53, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Mocha, claro, 80, Itapo 3662. Afirmo, 3662. Solo Salvador, boa noite, Azul 4070, livrou via Fox, assista. 4070, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Aquilo. Via Alfa, reportar antes da Aquilo, Azul 4070. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Papa Serra Eco. Papa Serra Eco, prossiga. Tente dar informação Romeu, para São Paulo, Congonhas. Informa a parte que está estacionado. É, em frente aos Correios aqui, nível 430. Tente aguarde cópia, Papa Serra Eco. Aproximado daquilo azul 4070. Presente, 4070, táxi via Alfa Aquilo, parte 3, portão número 8. Alfa esquerda naquilo, parte 3, portão 8, azul 4070. 858 da TAM, 3L2, marcador externo, completa LS, torre 118-612, boa noite. 18-6, boa. Condor 23, reautorizado 2000, livre LS, reposta estabilizado no LOC. É 2000, vai reportar estabilizado, Condor 23. Webjet 5723, reautorizado para 3000 pés. Após ETAP, voa Duna, 5723. ETAP Duna 3000, 5723. Rocha 63-10, desce para 4.000 pés, 1009. Para 4.000 pés, 63-10. Olá, 2, Oscar, mantenha 1-0, não há nível disponível para descida devido ao tráfego de Salvador e aguarde. Mantenha proa de bomb para interceptar a chegada. Parte 3, após Juliette, Alfa, no ponto de esperada 1-0, chame torre 1-8, acima 6, bom voo. Aqui pelo parte 3, Juliette, Alfa, no ponto de espera 18-6, Serra da Chaco. .662, controle, desce e mantém 5.000 altímetro, 1-0-0-9, então 3.662. 5.009, ok. Vitor, controle, confirme pista para pouso, 1-0 ou 1-7? 1-7, o Romeu confirmou. Ok, subvetoração para aproximação visual da pista, 1-7, da presente curva à esquerda, proa 095. Esquerda 095, qual é o limite, meu? Limite dessa proa, um instantinho. Controle, gol no 398, uma boa noite, cruzando 240 para o 150. Aguarde. O Romeu Confito, limite é radial 335 do VOR Salvador. 335 do VOR Salvador, Romeu Confito. Gol no 398, controle, desce 080, chegada Mari, acione identificação, vigilância, gol no 398. Chegada Mari, bate 80 no 398. Alô, alô. Rocha 6310, tráfego Bang 737, posição 12 horas 5 milhas, livra 5 mil em descida, reduza 220 mais. Posição 220, 6310. Serra Eco, pode acionar enquanto aguarda? Aguarde, Papá Serra Eco, o seu plano de voo foi preenchido para a aerovia Peruí 58. Nesse horário existe um NOTAM com aerovia preferencial, estamos só verificando, coordenando com o Centro Recife, para acertar a rota, e assim que tivermos um retorno deles, poderá acionar. No 40, o Romeu Confirmito. Gente, o Romeu Confirmito na proa 095, desce a 2.000 pés, 1009 no ajuste, Romeu Confirmito. 2011, o Romeu Confirmito. Índio Papa Oscar, no ponto alto do fundo. Aguarde, Índio Papa Oscar. Estabilizando o localizador, Condor 23. Condor 23, passando Duna, completa LS, torre 118, decimal 612. Torre 186, boa noite. Boa. O Webjet 5723 desce 2.000 pés, livre LS, reporta localizador, permanece 1.009 no ajuste. O Web 5723. 2.009, reporta no LOC, copiado 23. Oscar Golf Serra, ciente, desce 060. Oscar Golf Serra. 60, Índio Papa Oscar, desce nível 070. Índio Papa Oscar. Oscar Golf, para o Papa. Gente, aguarde 43561. Travado. Condor 23, autorizado pouso, 070 graus, 13 nosso. Autorizado pouso na 10, Condor 23. Tá 3662, desce e mantém 4001009, 3662. 4009, 62. 858, táxi via Alfa, Kilo, parte 3. Parte principal, portão número 7. Alfa Kilo, portão 7. 59 milhas no ponto ideal. Tensões de pouso 17. Ok, aguarde para a descida, não há nível disponível. Lima, vai aguardar para a descida. É, só confirmando via Kilo para o pátio 3 ou prossegue no, em frente até o portão 7? Em frente via Alfa está fechado devido a buraco na taxiway. Tem que seguir via Alfa, Kilo e pátio 3 para o 7 do principal. Ah, tá ok. Então, Kilo, pátio 3, segue em frente. Charlie, ponto de espera, Odogaro Toma. Boa noite, mantém o ponto de espera. Boa noite, Charlie. Está presente o Romeu Golfito, então consegui visual para o 197. Ciente Vitor, plano modificado aos 01, desça para 1.500 pés em condições visuais, aguarde transferência para a torre, reassuma navegação e se possível voe direto para a posição rotatória, Romeu Golfe Vitor. 1.500 rotatório, Romeu Golfe Vitor. O objeto 5723 reduza para a velocidade final de aproximação, tráfego à sua frente, 4 milhas na aproximação final. Positivo, já está completamente estabilizado, 23. Ciente, reduza para a velocidade final de aproximação, completa ILS, torre 1 no 8, decimal, meia dúzia. 8,6, obrigado. 4,4. Protejamento correto, chame para pushback acionamento. Vamos lá, tá 3,61. Chame passando Simbra. Vou estar lá passando Simbra, 2,3. Ciente, reduziu. 662, confirmando, reduz 200 mais. 200, nossa, reduzindo, 3662. Ok, ciente. Índia Papa Oscar, controle, reautorizado para 4000, altímetro 1009. Índia Papa Oscar. Ah, sensato, Bruno. 51 milha, na ponte ideal, Fox Lima. Whisky Fox Lima, desça para nível 070. Whisky Fox Lot Lima. 070, Fox Lima. Embaixo travado, web 5723. Aguarde autorização de pouso. Golf Vitor, qual é o filme indicado? 200 mais, o Romeu Golf Vitor. Tem condição de reduzir até 150? Positivo, reduzindo 150, Romeu Golf Vitor. Chané 6310, 3 milhas para o externo, reduza para aproximação, segue a nave à frente, 4 milhas na aproximação final. Torre 118612, Chané 6310. 118612. Chi 4000, já reduziu 3662. 762, desce 2000. Livre LS, chame no lock. 2000, livre LS, chame no lock, então 3662. Romeu Golf Vitor, torre 118612. Romeu Golf Vitor. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Suporta na Delta para o cruzamento, Conor. Boa noite, Papa Tango. Romeu Golf Vitor, tá visual com o carro. Firma. Bom, no 398, desce e mantém 070. No 7, chame na final. Cortando o pé na baixa para na final, Romeu Golf Vitor. Ô, torre, Oxenai 6310. Redução 1 no 70, nós. 70, 3662. Torre, Xanair 6310. Xanair 6310, chame curta final, pistão no zero. Paremos na curta final, pistão no zero. É, tem um tráfego aí que tá na curta final, é isso? Nega, é, tem na curta final da 10, afirmo. E um à sua esquerda, prosseguindo pra final da 17. Tá ciente. 055 à esquerda. Bisco Fox Lima. 055 esquerda, 75 por 70, Fox Lima. Ok, na proa 055, desce a 2.500 pés com 1009, Whisky Fox Lot Lima. 2.500, 1.009, Fox Lima. Romeu Golf Vitor, sua informação, o Xanair, está na curta final da pista 1-0. Ajuste agora para pousar atrás desse tráfego. Você está visual aqui com o tráfego, vai pousar logo em seguida dele, quando autorizado. Webjet 5723, no solo 05, libere na próxima direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa 5723. Salvador, o gol, ponto de 1-3 para o pushback da 0. Kaiser, tá 3662. 80 para 70, gol no 7, ou no 3898. 3662, ciente, 3662 externo, redução para aproximação, torre 1 no 8612, boa noite. Onda, decola da pista 1-0, perfil da Dael Leda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5033, controle 1998. São Paulo 430, Presulu 6, VHZ, Trip, Pirassununga, Roda, Leda, após bridge, curva direita 5033, 198. Passe a cotejamento correto, aguarde para o início do táxi. Aguarde. Para o pushback da 01, no Gono, erro 3. Paulo, Trip 5216, pronto para acionar e pushback, e no pátio 3, posição 4. Bom, no 6-1-3, livre pushback, acionamento, chame táxi. Gente. É o gol 1-6-1-3 que está autorizado pushback. Negativo, trip. Ah, tá ok, o trip está aguardando. Alô, tá, 5-6-1 no pushback, acionamento, posição 9. Papá Serra Eco, na escuta? Papá Serra Eco, ajuste no 009, autorizado táxi via pátio 3. Após, ingressa no pátio 1, via Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá, torre no 8-6. Vai sair via pátio Juliette e Alfa, quando o ponto de espera é 8-6. Web 5723, na escuta. 50, ou no 398. Busca com oficial, vitoração para final visual, pista 17, voo e proa 035. Proa 035, confirma? Confirma, Oscar Gofier. Vai estar na 035, senhor. Tá. Positivo, décimo tem 3.000, ajustado no 009. 3.000 no 009, 723, só confirmando, confirme a posição. Tá dando passagem ao Oxa, né? O FJ 5723. Ok, sente. Solo, trip 5216, aguardando para acionar e pushback. Afirmativa. Tan 3561 no livre pushback, acionamento no portão 09, chame para o táxi. Vá para o táxi da 3561. O Chané 6310, mantenha a posição antes daquilo. O Chané 6310 copiou, solo. Não, não copia não. Nós livramos via eco e estamos na escuta. Mantenha a posição antes daquilo. Ok, vai manter a posição antes daquilo, pare. Web 5723, mantenha-se a retaguarda do Oxané, aguardando instruções. Ciente, o 5723. Trip 521 no meio, livre pushback acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Gente, o trip 521 no meio está iniciando o pushback do pátio 3. Solo Salvador, boa noite, passarelo 2224, centro informação, Sierra, nível 350, Juazeiro. Gente, confirma a hora do plano. Pode. Tráfego Boeing 737, à sua direita, posição 2 para 3 horas, a 3 milhas, livrando 5 mil em descida. Gente, Oscar Golf Sierra, mantém a proa. Aguardando orientação para a final visual da pista 17, o Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, mantendo proa aqui. Aguarda. Salvador, boa, Tan 3662, livrou na... 080 graus, 12 nosso. Antes daquilo. Alfa vai manter antes daquilo, tá 3662. Tá 3561, pronto para o táxi, tá com 138 a porta, zona meia de 4 horas e 15, alternando com vista. Gente, então 3561, no táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá a torre no 86, ajuste no 009, bom voo. Gente, Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, 86, 10009, tá 3561. Poxa, não é 6310 na escuta? Na escuta, afirmativo. Observe o pushback do ATR da Trip no pátio 3. Informo que o som vai seguir o mesmo assim que o ATR iniciar o táxi, ok? Ok, tá certo. Vai entrar à esquerda aqui e segue o ATR Oceania 63, 10. Já tem posição de parada aí? Posição 01 do pátio 1. No reporte para ingresso no pátio principal, Oceania 63, 10. Ok, seguindo o ATR, a gente reporta para ingresso no pátio principal. Web 5723, segue a aeronave da Avianca, aguardando instruções para ingresso no pátio principal. Segue o Airbus, aguardando 5723. Tá 3662, segue o Webjet, aguardando instruções, mantendo certa a guarda do mesmo. Ok, seguindo o Webjet, aguardando autorização 3662. Trip 5216, para o DAS 56 POB, 3 horas e 40, altera Recife. Controle, reduza a 1-5-0-2. Oi, o papai está visual para a captura do assalto, que a gente proibiu para bombeiro. Ciente, reduza 1-5-0, deve seguir a nave em aproximação ILS, pista 10, o Boeing 737, no momento a 8 milhas da cabeceira. Reduza para 1-5-0-2, desça em condições visuais, plano modificado, aos 1-2, Índia Papalasca. Está rápido. Solo Azul 4071. 4071, mantenha a escuta para a cópia, informação em curso Sierra. Ok, tá ciente da informação Sierra, pronto para a cópia com você. Solo TAN 3662. 080. Direita 080, Whisky Fox Tatlin. Corno 398, 2 milhas do externo, completa LS, torre 118, meia dúzia. Corno 398. 3662. Oi, Juliette, Alfa, mantenha-se antes da Índia na minha escuta. 5216, ciente, a seguir uma base antes da Índia para ali. 398, ciente, autorizado pouso, 070 graus, 12 nosso. Autorizado pouso, gol no 398. Papá Romeu, Papá Sierra Eco, mude o seu nível para o nível 400. Para o 400, você tem a subida aí por gentileza? É Dael, Leda, após Leda, direto, posição bridge. Dael, Leda, após bridge. Ok. Salvador, boa noite, Índia Papa Oscar. Índia Papa Oscar, chame curta final, pista no 7. Oscar. Visual para modificação de regras e pouso na 17. Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, vamos aproveitar para 2. O que é já está visual? Está visual para o campo Sierra. Ciente. Plano modificado aos 1-4. Desça em condições visuais para 1.500 pés. Aguarde transferência para a torre e voe em direção rotatória. Lá que eu vou oficiar. Guardando transferência, voando em direção à rotatória. Sierra. 070 com 25. Gente, muito obrigado. Before clearance startup. Stand by, you are number 2 to 8C clearance. Stand by, copy. Plano modificado 1-5, desça em condições visuais para 1-1500. Voando rotatória 150 mais. 150-2, descendo para 1500, voando rotatória, o Fox Lima. Eu acho que o Golf Sierra, a instrução foi voar rotatória, confirme. Afirmativo, Golf Sierra. O senhor não está na proa da rotatória não, confirme. Golf Sierra está na proa da rotatória, estou aqui pelo meu seccionamento. Segue tráfego visual na pista 17, aeronave PA 31, que está agora a 3 milhas da cabeceira. Tem o tráfego à vista? Afirmativo. Então mantenha a separação com o referido tráfego, desça em condições visuais e chame a torre para pouso. Boa noite. Obrigado, boa noite. Autorizado a linha em manter. Direita final, vento, vou para a porta. 070 graus, 12 nós. Nossa. OB, Serra, Papa Serra Eco. Tá com 11. Ciente. Torre é o Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra. Chame final normal, pistão 97. Golf Serra. Tráfego número 1, 1 milha para a cabeceira 17. Oscar Golf Serra. Golf Serra. Está virando base no momento. Gol no 398, no solo 16, libere a direita, solo 121, decimal 9. Oi, 09. Amanhã, inclusive, uma seca G. Ele é repetitivo, já mudou essa de horário. Ok? Ok, ciente. Azul 4071, não copia. Autorizado, decolar 070 graus, 10 nós. Salvador, boa noite, TAN 3561. TAN 3561, após o tráfego do Gulfstream à sua frente decolar, autorizada a linha e manter. Autorizada a linha e manter, TAN 3561. Lima, muito boa noite. 5051, controle 199, decimal 8. Autorizado Campinas, então, nível 360, decolada 10, saída autorizada é a da El. Curva direita, transição Leda. A rota vai voar após Leda Bridge, Apro Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanetti, Pira, Sunung, Mendes, até Campinas 50-51. O transponder e o controle vai ser 198 após decolagem. Azul 4071. Azul 4071, no cotejamento correto, chame pronto. Oceana 6310, observe o início do táxi do Bang da Goa Frente, a costa livre, ingresso no pátio 1 para o portão 01. Web 5723, segue o Airbus da Avianca via pátio 1, portão 04. Seguindo o Airbus, pátio 1, posição 4, 5723. Tá, 3662 vai seguir o Web, informa que vai aguardar o mesmo parquear no 4, após prossegue para parquear no 03. Ok, segue o Web, aguardando ele parquear no 4, depois segue 03, tá 3, meia-meiros. Ô, Sando, o Gono 398? Gono 398, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, reportamento para ingresso no principal. Salvador, Gono 885, no 62, aplicar acionamento. Gono 885, livre, chame para o táxi. Chama lá, táxi, 885. Condo 077, right to copy. Go ahead. Cando 077, clear to Echo Delta, Delta Foxtrot, flight level 330 via flight plan route. Take off from runway 10 after departure left turn. Puka departure, Zipa transition, escal code 5046, departure control frequency 119.8. Cando 077, clear to destination Echo Delta, Delta Fox. Flight level 330, flight plan route from departure runway 10 by the Puka departure and Skipa transition, squawk 5046 and after departure 119.8 and we're ready for pushback. Condor 077, read the backs correct, clear to start up and pushback, coming right to text. Clear to start up and pushback, we go Condor 077. Final de 3 milhas, baixar de trás.